cara. Fazer hip hop no Nordeste é batalha. E tô travando um agora, querendo terminar esse EP, mas tá faltando ideia. Eu vou tentar mais uma vez, mais ou menos assim, mais ou menos assim. Me sentei pra pensar, pensei como ia rimar. Tô vendo que o bagulho tá difícil de criar. Faltando inspiração, será que falta essa palavra? Tô chamada a emoção. Muitas vezes eu dizia, tá dentro do coração. Rap é minha vida, tá ligado, né não? Tenho que trabalhar, já dizia meu parceiro. Essa vida de moleza meu pai não me dá. Mas também cantar besteira, meu amigo, não dá. Falar do crime, arma, treta, nem pensar. Preciso mesmo é colocar meu juízo pra pensar. Preciso dar uma volta e ver amigos e relaxar. E aí ao passar do tempo sempre foi assim. Eu, às vezes meio nervoso, saía pra rua pra buscar inspiração de algumas formas. E cara, eu sempre encontrava. Não falta ideia. Mas aí era mais ou menos assim que acontecia. Vê só. Pensa mãe, vou sair pra dar uma volta. Pode dormir tranquila, mais tarde seu filho volta. Me lembro de até hoje, desde os 14. Sempre tive a confiança da coroa, pra não lhe dar tristeza e nem chorar à toa. Brigou muito comigo pra deixar o hip hop, mas ela não pensava que isso era mais forte. Comecei de calça larga e hoje eu tô no jeans. Hip hop é desse jeito, tipo Billie Jean. Pra nunca acabar, é tipo aquele filme, um amor pra recordar. Quantos malucos eu vi cair, muitas caras que quebrar. Não preciso de dizer que isso tudo é compromisso. Muitos falam, falam, mas pra isso já tenho comprimido. Não desisto, sigo em frente. Tô há mais de 10 e por isso só sigo em frente. A gente quer mostrar que o que a gente faz é movimento de reivindicação através da dança, através de arte, através de música. Muitos falam que o hip hop tem que ser feito com o coração. De certa forma a gente continua ainda no mesmo patamar, que é tipo, a gente continua no mesmo ciclo, no mesmo lugar e nunca saindo dentro dele. Hip hop transforma a vida em qualquer lugar. Só precisa acreditar, ter forças pra lutar. Mas eu estou aqui é pra fazer a diferença. Pra mostrar que o hip hop é muito mais que você pensa. Então sinta minha presença, atitude abala. A realidade é igual um chute na cara. Pra quem era maluqueiro e nunca tinha futuro, hoje sei que minha mãe de mim tem orgulho. Pra quem nunca acreditou, hoje só tenho a lamentar. É difícil acreditar que o maloqueiro se criou. Estudou, transformou, batalhou, viveu a vida honestamente que o hip hop deu. Hoje em dia a gente passa pro moleque que a melhor coisa pra ele conseguir vencer na vida é ele estudar, ele procurar uma boa faculdade, ele procurar ter relação com pessoas boas. O rap, ele é um veículo de informação muito poderoso. Eu costumo dizer que o rap, ele pode tanto salvar uma vida como destruir uma vida. Não adianta falar, então fale o que quiser. Se você para no tempo, a gente segue com fé. Sabe como é que é, né? Gosto não se discute. Se você tem o seu, mas pelo menos me escute. Não seja ignorante, vai dizer que não presta. Qualidade de som, aqui já não interessa. Mas rap é poesia, voz da periferia. O hip hop aqui, ele nos contagia. Tirando a tristeza e dando a de alegria. Seja na dança ou na arte. Na arte ou na dança, de adulto a criança. Mantendo a esperança, mas eu estou cansado de ouvir tanta besteira. E hip hop pra você não passa de brincadeira. Às vezes fica calado é a melhor maneira de ter uma resposta e não ficar de bobeira. Hip hop é coisa séria e não é brincadeira. Hip hop de verdade mesmo, eu acho que ainda se conta nos dedos. Acho não, com certeza se conta nos dedos. Todo dia nasce guerreiro e todo dia morre guerreiro. O rap sim, o rap tem o poder de transformar, que já transformou muita gente aqui na cidade de Montes Palmares. Eu sou uma delas.